without me, 'cause I city bop. Boa tarde. Muito bem, estamos começando o programa número 19 do Pode Rir. Pode rir. 19 já tá na hora de dar já. Meu nome é Márcio Silva, estamos aqui no programa número 19 e eu quero que a galera se apresente aqui. Todo mundo já sabe que eu sou o Márcio e, por favor, se apresente. Bom, meu nome é @TarcisoFialho, já tô dando meu nome no Twitter, quem quiser me seguir pode ir lá. Sou ator, músico, esteticista e também decorador de interiores. Já decorei Jacarezinho e Guarapuava aqui no Paraná. Cara, meu nome é @FernandoCadlu, aproveitando a deixa do @TarcisoFialho. Eu sou ator, atordoado, atormentado, atorto. Depois da quinta cerveja. Depois da sexta, sétima cerveja. Quinta agora, vou pra sexta agora. Olha só que... Ah, que delícia, cara. Maravilha. Então, fica claro, né, que você diz boa noite, eu digo bom dia. Tarcísio Fialho diz boa tarde. E cada um de vocês que estão ouvindo o programa vai rir de acordo com as piadas e tudo que a gente vai apresentar no dia de hoje. Momento. Hora certa. Que horas são? Meia-noite e 17 minutos. Repetindo. Meia-noite e 17 minutos. Sim, porque nós estamos durante um sábado aqui. Porque, como diz o Tony Garrido, todo mundo espera um podcast num sábado à noite. Um podcast. Todo mundo pode ser uma vida boa. Ah, vizinhança adora. Nós estamos gravando em apartamento. Vamos aí, estamos no apartamento aqui em Curitiba. À meia-noite e 17, não é mesmo, Fernando? Meia-noite e 17, 47 segundos. Ok. Vamos começar com a pauta. Hoje o programa é cheio de novidades, muitas pautas aqui. Vamos falar hoje de coisas da atualidade. Já fazem duas semanas que o programa não estava no ar. Sim. Porém, voltamos com a corda toda. Estamos aqui para falar de algumas novidades que estão acontecendo durante a semana passada e a semana que vai acontecer. Por exemplo, para grande parte da população de Curitiba, na segunda-feira é o grande aniversário, o centenário do glorioso Curitiba Futebol Clube. É coincidência, é uma coisa do destino. Por que que o aniversário do Coxa vai ser comemorado na segunda? Merece, né? Merece. Eu não entendo até agora. Outro fato importantíssimo que ocorreu na semana passada. Pois é, né? A gente estava vendo que a NASA mandou uma bomba para a Lua, para descobrir se tem água na Lua. É impressionante isso, né? Porque pareciam uns fogos de artifício, como estava dizendo. Aquela coisa bacana. Galera aqui no Brasil acordando às 7 horas e 7 e meia da manhã para ver a explosão na internet com a imagem uma bosta. Pois é, eu perdi meu café da manhã lá no hotel para ficar vendo essa porra. Mas tudo bem, né, cara? O importante é que vão quebrar a lua, né? O importante é que tem que saber se eles vão pagar depois dessa bosta. Quem foi o mentor de ter mandado esse negócio pra lua? Você sabe, né? É, eu tenho a impressão que foi o Tonho da Lua. O Tonho da Lua. Eu acho que ele cansou de seguir a Rutinha e a Raquel na novela e falou: ah, Raquel, mas eu vou explodir a lua! Mandou essa porra pra lá. Tá trabalhando na NASA, pra você ver o nível. É, tá no nível. Bacana. Aí temos o Prêmio Nobel da Paz. Pelo Obama, né, cara? Obama ganhou. E assim, o Obama, semana passada, ele perdeu as Olimpíadas lá de Chicago pro Rio de Janeiro. Essa semana ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então tá que nem o preço do combustível, né, cara? Sobe, desce. E essa foi podre pra caralho. Tipo, comecei bem pra caralho. Não, mas eu gostei do discurso do Lula. Do Obama, realmente foi uma bosta mesmo. Eu achei emocionante. Muito frio. Eu acho que ele chorou. Eu sei porque que o Lula chorou naquele dia lá, né? Que lugar que ia ser a sede das Olimpíadas 2016. Só que a gente tinha cebola, eu acho. Não, é porque acho que ele achou Copenhague. Ele achou que era pra Copenhague. Eu prefiro a caninha, companheiro. Eu tô convencido que Copenhague não me faz a cabeça. Diz o Lula, né? Entre aspas, né, gente? O Lula, o nosso molusco. Muito bom, é. Mas dia, que dia é hoje? 10. Nós estamos gravando num dia 10. Dia 10 pro dia 11. Então vamos considerar que é dia 10. E dia 10 tem muita coisa bacana. Uma delas, por exemplo, é aniversário. Sempre sempre é bom, né? Boninho, chapéuzinho, aquele que gruda aquele elástico assim na barba, nunca mais tem. Cara. Gosto de língua de sogra. Cara. Suruba, é muito bom. Aniversário é ótimo. Não, umas coisinhas assim. Mas aniversário, tem um aniversário que... E falar nisso, só rapidinho, só pra não perder a piada. Você sabe que agora com esse negócio da novela, da Caminho das Índias, teve muitos termos assim que foram usados, coisa e tal. E falando em festa tem muita bexiga murcha, né? Bexiga furada. E sabe o que tem dentro da bexiga murcha e furada? Sei lá, cocaína. Arebaba. Nossa. Momento sonoplastia. Continuando. Pra quem já começou o programa, eu ouvi... Arebaba. É uma explosão de surpresa nesse programa. Arebaba. Como diz o Pache? O Pache, essa é. Filha, essa é. Sei lá, ele não fala nada, né? É pior que o Lima Duarte quando o Tony Ramos fazia o Nikos Petraka, né? E o Lima Duarte parecia que fazia um cara meio... Segura. Novidades pra você que tá ouvindo o Pode Rir, nova edição. Daqui a pouquinho o nosso tema sobre televisão. Mas antes, vamos terminar de falar pra você ficar ligadinho no nosso podcast. Continuando os aniversários, aniversariantes. Cara. Aniversariantes. Teve, pra quem começou a ouvir o programa, tem a música de introdução. A música de introdução de quem era? Introduziu em você. De quem era? Não, isso pra quem começou a ouvir. Pra quem não começou a ouvir ainda, né? Depois a gente explica. Putz, dá um replay aí. É. David Lee Rhodes. É o Rhodes da banda Van Halen. Isso, ele não é o Rhodes, ele é o vocalista. É vocalista. Pô, eu não conheço esses caras. É vocalista com o nome de Rhodes, na verdade. Rhodes. Axl Rhodes. Ó, tem o Marcelo Negrão. Ah, o cara do vôlei, rapaz. Ele não era negro, e era, né? Era branco, é isso que eu falei. Era branco, né, cara? Putz, cara. Igual... Mas é também, tem... Imagina, se o cara... Negrão, né? Tudo bem. Mas tem gente que tem um sobrenome muito mais negro e também não é. Pô, Fernanda Montenegro, monte mais. Nossa, grande, hein? Momento. Porra, tá louco. Pois é, né? Aniversário também de quem? Quem? Do Toma Lá da Cá. O loiro mais... Nossa, cara, estranho da televisão brasileira. Miguel Falabella. Pobre, eu odeio pobre, desgraça. Eu acho que eu fui imitar o Miguel Falabella agora, eu acho que eu acabei imitando a Dercy, né? É. A pobre, já meu cu, esse pobre, essa porra. Do caralho. Que bosta. Esse é tempo do Sai de Baixo, rapaz. Sai de Baixo. E quem que era esse programa? Sai de Baixo era criado por Gaúcho, é verdade? Não sei, cara. Sai de Baixo, agora é minha vez. É, gente, nossa. Imagina a sonoplastia que eu já tô cansado. É, quen, tá, vai. Aniversário também de um cara muito famoso, assim. Aquele cara, assim, ele era meio verde, assim. Verde? O nome dele era Verdi. É Verdi? Verdi, grande compositor clássico da música erudita mundial. Não, tempo. Música clássica no programa Pode Rir, porque o Pode Rir é cultura. Cultura. Ouviram a música clássica do Verdi no podcast? O podcast que, pra você que está ouvindo, é um programa que tem, que soma podcast, mais internet, humor. Mais blog, mais rádio, mais humor. Mais space, mais Twitter, mais tudo, cara. É um podcast que é multimídia pra vocês. Muitas novidades pra vocês que estão ouvindo o podcast, cara. Márcio, joga essa novidade no ar aí, cara. Muito bem. Papum, né? Papum, exatamente. Papum. Então, nós, como todos sabem, todo ano tem o prêmio podcast. E nós temos o prêmio podcast. Estamos até agora em segundo lugar na categoria humor. Segundo lugar, cara. Estamos a 4% do primeiro. Então, gente, vamos votar lá. www.podrir.com. Vota, clica lá no microfoninho, vota lá e vamos ganhar essa parada, velho. Na verdade, assim... Eu tô me sentindo Rubinho Barrichello, cara, segundo lugar. Ajude o Pode Rir a ganhar do Rubinho, pelo amor de Deus, cara. Imagine quantas piadas vão fazer. Pô, segundo, Rubinho. Agora, cara, é muito simples. Você já entrou no blog pode rir... Me senti igual o Rubinho, fica me amolando, assim, sabe, a cabeça. Amolando. Não, mas é que amolar é massa, né, velho? Não, mas você viu, cara, tomara que nessa. Quando o Massa voltar, tomara que o Rubinho não pregue nenhuma peça nele mais, né, cara? Não, cara. Não. Essa foi boa, essa. Ah, essa, vai, essa boa, essa foi melhor, negra. Mas tá certo. Mas concurso de humorista. Mas é o concurso de Silvio Santos nessa mesa, rapaz. Eu tô vendo um Silvio daqui, um pouco mais baixinho, um Silvio dali, um pouco mais baixinho ainda. Gente, se vocês quiserem imaginar a cara do Fernando Cadlu, é só você imaginar o Matheus Nassergaele. Não, Nota com um pouco mais de queixo. Como é que é o personagem dele, Nota Compadecida? O Carreirinha. Não. Na novela o João Grilo. João Grilo. Aquele amarelo safado. Cara, Matheus Nassergaele, olha, galera que tá ouvindo, nacional, internacionalmente, o pessoal da Bahia que tá aí ouvindo, gente. Não ligue para eles que estão falando. O Matheus Nassergaele é muito mais bonito, cara. E, Matheus, se você estiver ouvindo esse podcast também... Não, ninguém também... falou o contrário isso aqui. Não, mas era só para se certificar de que não estão errando. Não, na verdade, foto... Não vou pôr foto no blog porque, pô, assusta. Assusta. Cadê vocês? Cara? Próxima. Eu tava no banheiro, cara. Vamos lá, segue o clima. Mas então vamos falar de coisa bacana. O tema do programa. O tema do programa que foi estipulado... quando eu fui convidado, cara, no programa passado, o programa que foi estipulado foi TV. TV, então vamos falar de TV, certo? Eu me programei pra TV. Então. TV, então. Não te querer. É improvável, é impossível. Skank 93. Te ver e não te querer. Só que nessa data não morreu ninguém, será? Morreu por... Dia 10. Essa data não morreu ninguém? Cara, puxa pela memória. Ai, morreu, e por esse morreu, pedaço de papel que tá na morreu, tua frente aí. Morreu aquele cara que era super, sabe? Sensacional. Superman. O Christopher Reeve. Horrível, cara. Não, ele tinha olhos azuis e aquele cabelinho pega, rapaz. Pega, rapaz. Cara, pra quem é de Curitiba, hoje eu vi um super mega ultra post do Superman lá na Vídeo 1, que é na Praça da Espanha. Bacana, porque eu falei olhando, falei, cara, esse cara é porra, sensacional, cara. Muito bom, ainda coincidência que o cara morreu nesse dia. Falei, pô, morreu outro cara também. Quem? É bom de falar dos caras que morrem, né? Pois é. É uma certa satisfação, porque a gente ainda não morreu. Falei, é, claro. Aquele cara da Band lá, o ex-dono da Band, porque ele já é morto. Vamos fazer assim? Vamos transmitir essa parte dos mortos direto lá do céu, de alguém lá do céu? Ah, deixa eu... Olha, peraí, psicografando. Olha só quem tá aqui. Peraí, vamos fazer uma conexão. Peraí, calma, gente. Pelo amor de Deus. Olha quem chegou aqui no podcast, pode rir. Peraí, vamos fazer uma conexão direto com o céu agora. Atenção. Alô? Tô ouvindo. Alô? Alô? Eu acho que tem uma nebulosa atrapalhando. Alô? Alô? Alô, tô ouvindo. Alô, aqui é do Pode Rir, nós gostaríamos... Gente, ele tem a idade igual a minha. Gente... Oi, tudo bem, pessoal? Tudo uma maravilha. Vem cá, eu tô ligando aí pra saber. Aí é da padaria? Sim, é sim. Tem pão dormido? Tem. Então acorda ele pra mim. Poxa, droga. É do pessoal do podcast? Pode rir. Aqui. Que legal, já ri bastante aqui. Eu ri porque chegou um novo amiguinho, o Michael Jackson. Gente, ele anda pra trás aqui no céu. Tá encerando toda a nuvem. Ah, me diga uma coisa, como é que tá o Mussunzes? A coisa tá preta pra ele. Tá no purgatório. Eu fiquei sabendo. Aqui no céu não tinha birites. Sacaneei. Fudeu. Ai. O estúdio inteiro emocionado com a presença de Zacarias aqui. Fez parte da minha infância, cara. Os trapalhões. Pena que você morreu, Zacarias. Por que você não continuou vivo, cara? Olha, na verdade, os trapalhões todos morreram. Ah, é? Só que esses dois que estão aí embaixo de Dedé, eles esqueceram de deitar e fechar os olhos. Didi tá velho demais, gente. O Dedé tem fez plástica que o umbigo foi parar na testa. Olha só que emoção. Agora me diz assim, tem... Ô, Zacarias, tem um outro cara aí, o dono da Band, que morreu faz um tempo atrás. Ele não chegou a conversar contigo aí? Sim, eu fiz uma pesquisa aqui no céu e descobri quem foi que morreu no dia 10. Quem foi? Sim, foi o ex-dono da Bandeirantes, o Saad. Ah, o cara era Saad. Cara. Era, não, esse é o Marquês de Saad, seu burro. Esse Saad era o ex-dono da Bandeirantes. Eu não sei porque eu nunca trabalhei lá, eu trabalhei na Globo. Quem mais morreu hoje? Deixa eu ver aqui. Era, que tá, deve estar tá aí. Sim. Ele, o super-homem. O Christopher Lee. Christopher Lee. Diz que ele adora o podcast do Pode Rir. Ah, é? É, diz que rima com o sobrenome dele. Será que ele vai ajudar? Tem como ele ajudar aí a gente ganhar o prêmio podcast 2? Não, ele tá meio avoado hoje. Mas faz o seguinte, já que você tá por aí, vamos fazer o seguinte, continua na linha aqui, a gente vai continuando conversando aqui no programa, e você vem pra falar do programa, falar do tema do programa, que é televisão. Vou fazer uma pesquisa aqui em todos os meus colegas que estão aqui no céu, que daqui a pouquinho eu volto pra conversar com vocês, tá? Aí, gente, tchau, gente, o síndico tá me chamando. Tim Maia! Valeu, esse foi Zacarias aqui no nosso programa. Que saudade que deu, Márcio. O Tarcísio, me deu uma saudade do Zacarias, cara. Eu não sei, eu tava no banheiro. Putz, cara. No banheiro. Não. Que cheiro, hein? Banheiro, é. Quem cagou aqui foi. Tava tentando conectar o Mussum. Pô. Então vamos ao... Hoje é dia de alguma coisa, não é? 10 de outubro? Ah, sim, eu tava esquecendo de falar disso, cara. É isso mesmo. É o dia da honestidade. Pois é. A honestidade é uma coisa séria, né? Até porque eu acho que a gente deveria colocar aqui. Aliás, vocês que seguem a gente no Twitter, vocês poderiam mandar pra gente, depois de vocês ouvirem o programa, sei lá, um momento da vida de vocês, em 140 caracteres, em que você foi realmente desonesto. Faça aí a sua confissão pra gente. Fernando, por exemplo, um momento na sua vida em que você foi desonesto na sua vida. Agora, libere seu coração. Desonesto, cara. Puta merda, o dia que eu menti pra um piazinho, cara, que eu não tinha dinheiro pra dar 10 centavos pra ele, cara, e o coitado tava morrendo de fome na rua. Eu tô triste de lembrar disso. Putz. Alguém tem um sonho de papel ali pra ele, por favor? Momento... Momento renite, né? Ah, Márcio, fala aí, Márcio. Eu não tô com... Nossa. Eu quero falar pra minha mãe. Dona Osmarina, minha mãe, aquele vale-transporte que faltou pra você final do mês, em 1992, quando eu tinha 12 anos, não sumiu. Eu fui jogar fliperama. Não, é, pegar vale-transporte pra jogar fliperama era uma coisa corriqueira na vida da galera. Bom, meu momento, sei lá, meu momento desonesto... Ah, pô, sei lá, meu. Quando eu pensei que... Ah, quando eu falei pro meu pai que eu era bom ator. Foi, acho que foi um momento desonesto. Ah, eu tenho... Não, ó, você sacaneou ele, cara. Eu tenho um momento desonesto que... também, cara. O dia que eu falei pro meu pai que eu simpatizava com o time do Grêmio, cara. Ufa, cara. Só porque ele é gremista, coitado, daí... Ainda bem que é com o time do Grêmio. Pai, bom, também já é uma coisa. Né? É. Falei, pai, eu torço pro Grêmio. Ele ficou todo feliz. Perdi. Achando, cara. Eu sou atleticano, por isso que é homenagem ao Coxa, pô, já vim de cara falando parabéns, centenário do Coxa, comemorando segunda. Ótimo, ótimo, isso, adorei isso. Ah, também tem um dia maravilhoso, que dia de... Ah, meu Deus, esse dia tem que ser marcado nos anais da humanidade. É, marcar no seu, rapaz. Da humanidade, beleza? Humanidade, Cadu. Dia estadual do cozinheiro de Minas Gerais. Queijinho de Minas. Olha quem tá de novo no Skype aqui, quem tá falando com a gente. Alô, alô? Alô? Tô ouvindo vocês. Vocês estão falando que é dia do cozinheiro de Minas Gerais, né? É sim. Então um beijo pra vocês, todos que gostam de cozinhar aí um franguinho com quiabo, um angu à mineira. Tchau, peidei, fui. Olha, não deu nem um tweet, cara. Nem um peido, né? Não deu nem 140 caracteres, cara. Agora falar em 140 caracteres, eu faço o seguinte, vocês que vão mandar os seus depoimentos... Vocês são os nossos followers. Faço assim, ó. Followers. Não faço igual o Real W. Bonner, cara. Que ele escreve cartas e cartas e cartas no Twitter, cara. Não dá pra gente ler, cara. Não, falando, é o cara mesmo, será? É o William Bonner? Eu tenho quase certeza que é. Eu acho que não, cara. Eu acho que é. Eu acho que não. As fotos então, que aparecem dele, eu sei lá. Eu bom, acho que não. Tá jogada a enquete aí. É ou não é o Bonner, cara? Eu quero provas concretas de que é o William Bonner. O cara não é diretor de redação do Jornal Nacional. Por que ele fica no Twitter? É? Pois é, porque o vai iPhone, o celular, notícia. Né, cara? Mas assim, você que tá seguindo, você que domina Twitter, etc, Escambau 4, procura saber isso pra gente e manda uma respostinha pra gente lá dizendo Real W. Bonner é fake ou não é? E mande no seu depoimento em menos de 140 caracteres uma coisa que você... Um dia que você foi desonesto, porque é o teu momento de confessar aos padres do Podrio. E vamos falar. Ao tema. Ao tema Televisão. Muito bem. Pra começar com Televisão, eu queria falar uma coisa. Qual é a mulher mais gata da televisão brasileira de todos os tempos? De todos os tempos? É, todos os tempos. Cara. Contando com a Nair Belo, por exemplo, nos momentos áureos da sua ela vida. Ela conta. Ela conta. Não, tá, beleza. Só começa com o sobrenome já. Pô, a Hebe Camargo era gata, cara, quando era jovem. Pô, mas Dercina... Agora tá mais uma pantera. Conseguiu gracinha! Tá aí lançado, olha, gente. Eu fui ver, tava vendo o programa da Ana Hickman na Record. E a mulher samambaia foi lá. Ela deu uma samambaiada o negócio. Tá bom ali, cara. Pô, cara, mas é relativo esse negócio de mulher gostosa. Por exemplo, uma mulher que sempre fez parte da minha infância, que eu cresci vendo e querendo catar, cara, era a Sandy, cara. Fazer o quê? Eu gostava dela. A Sandy, né? Cara, a Sandy realmente é normal, né, cara? A menina é normal, na verdade. É a minha opinião da Sandy. Eu gostava eu não sei, que se a Sandy, mais gostava. Se a Sandy morasse, sei lá, meu, no Boqueirão e pegasse o ônibus ali, ninguém ia dar bola pra ela. E a Sandy fez um seriado na TV, não fez? Fez. Junto com o Júnior. Ah, a irmã dela, é, claro. A irmã dela. Júnior. Viva Rafinha Bastos. Você sabia que o Júnior tá namorando, né? E por incrível que pareça, sério, uma menina. Olha, isso é novidade. Como diz, aí, como diz Bruno Motta, não sabia que ele era lésbica. Não sabia mesmo. Lésbica. Mas, então, qual que era o nome do programa? Qual que era o nome do programa? Sei lá, Sandy Júnior, aposto. Sandy é, promete. Que tinha certeza. Uma escola. Que era tipo malhação. Uma malhação mais... Quem? Paulinho Vilhena. Exatamente. Nosso amigo Guilherme Pierre também fez o Festa. Exatamente. Teve também o Marcos Mionzeira, também estreou lá no Sandy Júnior. Agora tem um contrato com a R7. R7, né? Com a Record. R7. Ele foi fazer um essa. Falar em R7, tem agora a moda do momento é a reality show. E pois um é. Deles que tá fazendo agora é a Fazenda, que agora vai ter a Fazenda 2. Fazenda 2. Ou seja, pseudos famosos entrando na casa lá. E um, inclusive agora nesse 2, vai ter Serginho Malandro. Ah, uglu-glu, vou pra lá, é uglu. Pegadinha no malandro. Ah, mas peraí, esse programa é muito dinâmico, do nada aparece o Serginho Malandro aqui. Isso é uma pegadinha, não é? É uma pegadinha. Não é uma pegadinha? Pô, tá aqui na minha frente o cara, rapaz. Pegadinha? Pega no meu, uglu-glu. Ah, fala sério. Mas tá, esses reality shows, agora quem vai estar próximo? Não, no final eu vou falar. Cara, eu acho que não tem uma história de que a Stephanie do Fox, Cross Fox, vai entrar na Fazenda 2, cara. Não é possível. Cara, eu ia gostar de ver ela lá, meu. Porque diz ela que ela é virgem de boca, né? Nunca beijou. Imagina o primeiro beijo da Stephanie do Fox, assim, beijar uma ovelha. Tá. A ovelha da Dani Carlos lá. Sei. Cara, ia ser legal, né, meu? Sei, meu, se ela é virgem de boca, meu nome é Barack Obama, eu sou Nobel da Paz. A partir desse momento. Duvido. Ah, quer. Vai falar, rapaz. Cara, será, meu? Ela tá marketing multinível, isso aí, rapaz. Diz ela que nunca beijou na boca. A gente tava falando de TV. Eu gosto de falar uma coisa de TV, cara. Eu gosto de discutir sobre TV. Tem TV de plasma, que você tá falando. LCD, tem TV de a pilha do Paraguai. Tem TV daquelas, cara, que esquina. Começar a discutir de TV, tem um monte, cara. Tem colorida, tem TV preta e branca. Paraguai era legal, cara. Aquelas caixonas gigantes, cara. A primeira televisão que eu vi foi, putz, 94. Já tava com 12 anos, 13 anos de idade. E é engraçado como o pessoal hoje em dia, agora todo mundo tem TV a cabo, não sei o quê. Pô, na minha época a TV era aberta. Eu só tinha TV aberta em casa. Sim. Inclusive porque vivia queimando fusível, então a gente deixava ela aberta atrás pra toda hora ficar trocando, cara. Não tinha outra. É verdade. Essa aqui é boa. Anota pra mim. TV aberta, tá ótimo. Ah, secretária, anota. Pô, muito bacana, mas tem outras coisas. Novela é uma coisa bacana. Novela. Puxando aqui o site Wikipedia, melhor. Na Bandeirantes nós tivemos Floribela. Floribela. Essa dance, eu não vi. Dance. Ah, teve uns amigos meus de Curitiba aqui. Foram fazer o teste. Cara, tem novelas dos anos 90, dos anos 80 da Bandeirantes, cara. Idade da Pelo Loba. Pelo amor de Idade Deus. Idade da Loba, meu. Eu acho que nos anos 90 eu não sabia nem que tinha Bandeirantes. Eu sabia as novelas da Bandeirantes. Anos 60. A primeira novela dos anos 60 na Bandeirantes se chamava A Moça do Sobrado Grande. Nossa! Semiramis Alves Teixeira, 1967. Cara, isso é um nome, isso é um... Putz, cara, é uma sobrada. Ou é uma característica da moça ter o sobrado grande, assim. Ela morava no sobrado grande. Ela morava no sobrado grande. Bacana. O que é o sobrado, né? O que é um sobrado? Pra mim, sobrado, cara, nunca foi. Aqui em Curitiba tem muito. Eu acho que todo mundo tem. O Brasil inteiro tem. Menos em Palmital. Agora, sobrado pra mim é sinônimo de algo que tá sobrando, cara. Não algo que é grande, bonito, triplex, escambau. Desculpa o desabafo aí. Eu queria falar isso. É sobre a televisão. Exatamente. É o tema, televisão. Novela, continua falando novela, de novela. Tô procurando aqui. Aqui tem a novela Por Anos. desculpa, trocadilho maldoso. Novela por anos. Eu já vi novela por mês, assim, seriado. Novela tem, né? Por anos é. Pelo olho, né? Quem que era olho, olho no olho, né? Agora quem pelo era... anos é por anos. Quem era o protagonista dessa novela? Já vi novelas para peruanos agora, pro ano. Quem que era o protagonista dessa novela? Ele é o nosso querido. Rafael Greca. Político paranaense curitibano. Rafael Greca. Assim como dizia nossa querida Helena Collodi. Vai pra puta que te pari. Piadinha local. Pra você da. Como é que é o nome da Bahia? Não, só pra puxar o link. Guarão, os baianos esperam. Baiano espera, tem calma. Só pra vocês se situarem, nesse momento a gente tá assistindo As Branquelas junto ali. E nesse momento é a hora que entra aquela serpente no qual vai roubar as duas meninas lá. Mas vamos continuando aqui. Meninas. Parece a abertura da novela, o negócio da China. É, negócio da China, né? Então, a primeira novela que teve na Globo foi Rei dos Ciganos, de Moisés Weltman, de 1966. Cara, não era aquela novela que tinha o Igor? Não, o Tongo. Aquela explode... A Gadara, meu. Aquela explode coração, rapaz. Aquela já até eu assisti, já. Cara, explode coração, cara. É verdade. Mas era louco, porque o Igor... O que era aquele Igor, né? O cara falava assim... Dara, vamos, Dara. Tá escrito. Tá escrito. Pra começar, o cara tinha um sotaque carioca bem forte. Dara, tá escrito. Aonde, Igor? Tá aqui no script, eu sei. Tá aqui, tá escrito que nós temos que ir embora. O cara era muito ruim, cara. Puta que pariu. Cara, quem, como é que é o nome do ator? Eu não vou lembrar. Ah, meu, você não sabe o nome do... Ricardo Marca. Que pega é Ellen Roche, cara. Olha, mas só Ellen Roche, faz uns 10 anos também, né? Mas tá, é uma rocha, né? Ah, mas se é uma rocha, ué, ué, vamos virar pedreira. Oi! Esse programa, falando desse tema especialmente, temos convidados especialistas, como vocês acabaram de ouvir, o Zacarias, o Serginho Malandrix. Esse programa, não entendi. Tô ficando louco, tem muita pessoa ilustre, muitas astras e estrelas nesse programa do podcast. Astras e estrelas, é, muitos carros. O Silvio, tava falando agora há pouco atrás, o Gugu. Gugu liberado do SBT. Claro não, deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, eu só fui pra Record 7, estamos aqui na R7. R7, sim, R7, porque eu tentei matar o gato, ele tem 7 vidas, eu errei 7 vezes. Dessa forma, eu vou! O que, que você faz quando tá tudo dando problema no teu computador? R7? Passo o R7. Fico apertando F5 pra ver se dá certo nessa porra. Se é alguma coisa atualeza. Mas me diz uma coisa, como é que tá lá na Record? Gente, estamos batendo todos os recordes que a gente podia bater na TV mais feliz do Brasil, que era o SBT. Fala aí pra filmar. Mas e qual que é a tua relação com o nosso querido bispo? Gente, vou tentar atender o celular agora, desculpa. Ah, atendeu. Aí então, tá atendendo. Gugu é foda, cara. Gugu, ele sai de fininho, assim, da gente. Mas voltando aos programas, novela é uma coisa que eu gosto de novela, cara. Cara, a primeira novela que explodiu mesmo foi Rock Santeiro. Rock Santeiro teve aquele... Boom! Discordo. Opa, desculpa. Tinha o Rock de Coração, cara. Não, o Rock Santeiro era bem antes do Explode o Coração. Trocadilho é e tinha o Fábio Júnior, cara, que ele tinha uma flor lá, que ele virava uma flor. Não era o Rock Santeiro, que ele mijava na flor era, e a cara. Flor crescia. Não era, meu. Que bosta. Ele não mijava numa flor, cara? Ele mijava na árvore, ele já na árvore, a crescia. A árvore crescia, velho. Virava até borboleta. Cara, o que eu matei de árvore na minha infância tentando mijar nas plantinhas, cara? Cara, e não crescia porra nenhuma, cara. Ouvintes, por favor, ajude a gente. Quem é? Qual novela é essa? Por favor, pode colocar lá no... Qual é a novela que ele... A gente vai comentar no próximo programa com cerveja. Mijava na florzinha, cara, pra nascer uma árvore. A primeira novela que eu assisti foi A Próxima Vítima, cara. Nossa. Eu adorava Francesca, adorava. Porra, eu adorava. Vai uma reprisar morte... agora, não vale a pena ver de novo, tá ligado? Tinha uma morte por dia, cara, uma coisa absurda, assim. Tinha aquela galera da pizzaria. Cara, você gosta disso, vai morar lá no Rio, cara, ali perto do morro do... Do Dendê, aí, no morro do Dendê, onde invadir. Você come dar um piriri. Comi dois ovos fritos e fui vacilão. Vem com o repolho, bebeu explosão. Voltando? Voltando, atenção, que é a novela. Então tá, novelas também teve aquelas novelas que sempre. Que é o que dá certo, que o cara tem uma morte no começo da novela, aí só Sim. no último capítulo o cara revela lá. Teve lá a morte da. Da Bia Falcão. Não, Bia Falcão não. Bia da... Falcão não. Era ela na. Era ela na outra. Da... Quem matou a Odete Reutemann? Odete Reutemann, cara. Foi a... Tinha a Elisinha Reutemann também, que era uma bêbada. Ei, quem que fazia era a Renata Sorrá, cara. Se eu pudesse eu matar Ramil. É, o Jeremias é o bêbado clássico. Mas Deus, sua família. Não. Matei tu. Não. Ah, se fuder, cara. Agora falando de novelas, os caras que. É, tem umas novelas que são clássicas, né? Você assiste o primeiro capítulo, assiste no meio pra ver como é que tá, se tá condizendo com o primeiro, e assiste o do último pra ver o desfecho, né? Agora tem novela que é diferente. Ou tipo, o Manuel Carlos é louco, ele já sempre coloca o Leblon, sempre coloca a Helena e sempre coloca um casamento no começo já. Com o Zé Maier. Com o Zé Maier. Pô, nesse caso do Zé Maier... É, o Zé Maier é foda. A galera do Twitter aí, Zé Maio Factus. E é legal que como o pessoal tem uma imaginação boa, né? Eles fizeram lá Terra Nostra com os italianos. Deu certo? Vamos fazer Esperança de novo com o mesmo. Aí tinha Vamp. Vamp que era com os vampiros. Aí deu certo, fizeram depois o Beijo do Vampiro. Nossa. Ou seja, sem criatividade os caras insistem na mesma... Junto com a Tarcísio. Não, e as dos italianos, né, cara? Sempre aqueles mesmos sotaques, assim, que às vezes eram legais. Um cara que fez o sotaque legal era o Raul Cortez, assim, que ele era o quê? Era o Mezengo ou o Bernardi? Ele era o Bernardi. Essas coisas assim, né? E quando eu plantava café, comia o pai, comia todo mundo naquela merda. Mas quem comia maledeta de Giovanna? Era o Fagundão lá, o Berdinão, o Mezenga. Ah, mas nos bastidores... E tinha um amigo do Mezenga. Meu caro Mezenga. Meu caro Mezenga. Cara, o senador Caxias, cara. Boa lembrança. Não, mas Carlos o Fábio Assunção, que era o filho do Mezengão lá. É. Ele era revoltado, né? Ele tinha cabelo comprido com um negócio de cowboy, dirigindo um carro e tal. Eu tô revoltado com isso! Eu tô revoltado! Cara, ele é muito louco, né, cara? Sei lá, o cara parecia que era cheirado. Opa, meu desculpa amigo aí, Fábio. Mezenga. Meu amigo Bruno Mezenga. O Bruno é meu caro amigo Formiga. Né? Tinha um neguinho que era Formiga lá, cara. Era muito louco, cara. É verdade. Meu caro amigo Formiga. Oi. Não, esse é mais o Nicos. Volta. Cara, tem aqui, ó, diretamente da novela. Como é que era o nome da novela? Qual? Aquela que tinha. Os gregos, cara. Os gregos. Troiano. Quebrava os pratos lá? Quebrava o prato. Que tinha Tony Ramos fazendo Nico Petrakis. Era novela Petrakis. O quê? Das oito? É das oito. Era das oito. Tinha era das Deborah Evelyn assassina, violenta lá. Que Deborah Evelyn, cara? Deborah Evelyn, que era a mulher do Denis Carvalho? É. Não é? Claro que era. Faz quanto tempo isso? Que ano? Uns que foi? Uns dois mais? Anos, cara. Uns dois anos atrás? Não, foi mais. A novela anterior. A Favorita? Não. Duas Caras. Duas fez. Não, antes das Duas fez. Paraíso Tropical. Páginas da Vida. Será que era Paraíso Tropical o nome da novela? Não era, não. Páginas cara. Da Vida. Belíssima. América. Belíssima. Antes da América. Antes da América. Hora do Destino. Que tinha Belíssima. Celebridades. Mulheres Apaixonadas. Pô, tanana, tanana. Mas pra trás. Mulheres Apaixonadas. Esperança. Já falou. Benedito Rui Barbosa. O Clone. Porto dos Milagres. Porra, era massa. Tinha Família. Cara, não era Laço de Família? Não, Laço de Família é do Manuel Carlos. Tinha uma novela que eu adorava, que eu queria falar aqui, cara. Que tinha... era das oito. Que tinha a Grampola, cara. Apaixonada pelo... Era isso, o Celso Mello fazia. Pensou, né? A Grampola. Meu nome é Johnny. Tinha Teobaldo Faruk, cara. Teobaldo. É o Zé Maia, né, cara? Tipo, é o época, Zé Maia. Na época que ele já tava com 63 anos de idade, mais ou menos assim. Cara, tinha aquela novela que o Tony Ramos também fazia o Coronel Bonerges, né, cara? Nossa. O cara mandou bem ali naquela novela. Eu não lembro. Qual era daquela novela que foi gravada em Curitiba? Novela das seis? Sonho meu. Sonho meu. Tudo pode acontecer. É só... Ele não vai pra academia. Cara, é de 93 essa. Que a academia era o que? Era o Fama, né? Estreado por Tony Garrido e Angélica. Fama. Angélica Huck. Angélica. Agora. Angélica Huck. Verde, né, cara? Não. Então, cara, sabe o que eu descobri esses dias? Que antes do Luciano Huck, Angélica pegava o jurado do. O jurado do Ídolos, cara. Aquele cara. Pô, um daqueles dois malas lá que fala. É, do lado que fica do lado esquerdo da Paula Lima. Parecido com o Careca da. Ele da... É, parecido com o Raíca. Tô ligado. Marco o quê? Ah, não, sei não lá, sei lá. É, o Careca é mais gente boa. Tem um que é mais. Não, então, eu sei, o mais gente boa mesmo. É. Seriados, cara. Vamos falar de seriado, cara. Seriado. Não, puta, começando lá de trás. O primeiro seriado que eu lembro. 24 horas. O primeiro seriado que eu lembro de ter assistido. Era no domingo, que era o MacGyver, que ele vinha antes dos Trapalhões. Os Trapalhões era nossa, cara, e o MacGyver. Aí antes ele tinha MacGyver. E o MacGyver era aquele cara que, com um chiclete e um elástico, o cara fazia uma bomba, né? Sei lá, é, cara. Dava um pentelho pra ele, um, sei lá, um molho tártaro, o cara fazia uma bomba. Não, pra mim, no meu caso, me deu um litro de 2 litros, cara, vazio, com cal e água, cara, eu também faço. Uma bomba. É, de explosão, cara. Nossa. É, vai dizer que não, eu sou quase um MacGyver. Cara, ele criou... Cara, você me dá, sei lá, meu, farinha, chocolate em pó, um iogurte com natural, com um doce de leite, eu faço uma bomba. Coitada da galera. 3 ovos também. Ah, não, cara, bomba de chocolate, não, cara, são os ingredientes da bomba. Tá falando do Magalhães porque ele criou muitos adeptos, muitos fãs, muitos, uma galera, assim. Agora, o outro cara que criou muito uma legião de fãs, seguidores, que deve ter mais seguidores do que o Luciano Huck no Brasil, é o Chuck Norris. Pô, aquele cara é foda, né? Chuck Norris. Pô, massa. Massa já é a corrida que tem. E, não, cara, tem Chuck Norris, tem aquele cara lá também que ele era agente da CIA, cara. Como é que o nome é que ele também luta, assim, tal, no filme meio B? O Jack Chan, sim. Tem o Jack Chan, mas tem aqui Steven Seagal. Steven Seagal, cara, putz, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Olha foi Steven só, Seagal. Uma coisa que a gente não sei se já foi conversado sobre filmes. Não, cara, olha só, uma deixa pra você que está ouvindo, pode rir, o nosso podcast, o que vai ganhar o prêmio Podcast 2009, se vocês ajudarem clicando, votando, a gente num dos próximos programas vamos falar sobre filmes, cara, especificamente sobre filmes e mais os quadros se todos. Se você não desligou ainda, né? Entendi. Não, cara, eu acho que o filme pode fazer parte da televisão também, né? Como faz, retransmitido, mas tem umas coisas legais em filmes, assim, por exemplo... Narradores, assim, daqueles filmes, né? Porque você tá vendo aquela cena do filme, aí tá lá. Aí eu fico pensando assim, o cara deve ser formado em biologia também, porque, sei lá, farmácia. Porque tá assim uma cena, aí aparece um remédio do lado da cômoda da mulher. Aí ele fala, remédio para insônia. Como é que ele sabe que é para insônia, cara? Não tá escrito? Não, tá escrito lá, clovicetan. Sei lá, isso foi problema de barriga, vai saber. Verdade, que bosta, né, cara? Cara, apresentadores, cara. Apresentadores, a gente já falou de Gugu. Tem o Faustão. Faustão. Pô, Faustão tá em um tempasso aí já, né? Pô, ele veio da... Como é o nome do programa dele na Bandeirantes? Meia Noite, é uma criança sábado, sei lá. Não, sábado, esse é do Otávio Mesquita. Um balde de sábado à noite? Não, cara. Não, não é isso, caralho. Ele sempre fala isso. Ele, pior que ele, todo programa ele fala, né? Eu achei que era isso. Viva a Noite era do Gugu antes, né, cara? A Noite uma Criança noite, do Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, muito. O que era? Deixa eu te saber. Eu nunca assisti. Eu assisti uma vez, cara. Na Bandeirantes. Uma dúvida que eu tenho, o que é esse Perdidos na Noite? Será que é os caras que se, né, perdem bagagem na rodoviária, na Tana, Gol, essas coisas, Perdidos na Noite. Aí você vai lá e descobre. É, bem isso. Ah, cara, eu acho que merece agora. Foi tão ruim, cara, que nem eu fiquei com vontade, força de fazer iluminado. Não, outras coisas dos filmes também que é interessante, assim, por exemplo, por que, cara, que filme de terror eles andam em câmera lenta, assim? Imagina você entrando no apartamento, aí você encontra a tua porta aberta. Você já chegou, cara, a... aí você vai abrir a porta e ela faz aí você vai andando um passo após o outro, bem devagarzinho. Cara, na vida real você dá uma porrada na porta. Que eu? Você alguém essa merda? É o viado que tá aí. É, ô, sai daí, filho da. Não, não é... Aí você vai lá, daí cai o negócio, ele começa a ficar assustado. Você vai seguindo ainda. Na casa dele, né? É. Aí você vai entrando e você vê um armário, o cara começa. Você tá lendo o armário, começa. Fazer os barulhos. Você vai abrir o armário? Cara, vou dar um galeto dali, cara. Nunca mais eu volto ali, né? Cara, vem embora, parece, cara. Parece. Não, tem um Ricardo. Aí você vai abrir o armário, você é um japonês e vai. Toshiro! Sei lá, cara. Agora uma coisa de filme. Mas, cara, eu gosto de filme pra caramba, assim. Agora tem um filme. Um tipo de filme que eu não gosto, cara. É pela falta de lógica. É filme de tiro, cara. Ação. Acontece assim, ó. Aquele tiro tereado do caramba, assim. Parece no Morro do Dendê, assim, cara. Mas o cara, o mocinho, tá certo que é mocinho, mas ele nunca leva um tiro, cara. E aí ele pega o 38, o 32 dele e faz pá, mata 16 peão numa pancada só. Não, isso aí é ridículo mesmo. Cara. O pior é assim, cara. O cara leva um tiro no ombro e ainda continua fazendo todas as peripécias que ele faz. Cara, falando sério, meu. Eu, quando cortei o meu dedo com uma folha de papel, eu já fiquei muito mal, assim. Cara, eu fiquei muito mal, assim. Fiquei, cara, o dia inteiro que ele me incomodava. Imagina um tiro no ombro, cara. Na Mas clavícula. É que no teu caso, Deus, é que você é uma mocinha, né? Não mocinho. Cara, empresta o teu dedo que eu vou cortar o teu dedo com folha de papel agora. Quero ver se vai estar rindo com essa cara de carreirinha. Arrepio só de pensar, né? Carreirinha? Carreirinha? Sabe quem que era o cara? Carreirinha era de novela. Carreirinha, era Carreirinha. Era da novela da celebridade. Celebridade, só lembro. Do Boi Bandido. Que celebridade? Não era, né, cara? Era, eu sou um ótimo de novela. Novela América. América, é verdade. Que tinha Sol, cara. Tinha o Cadeirudo. Não, o Cadeirudo era da Indomada. A Indomada que tinha Grampola, caralho. Era Indomada. Ah, é. Indomada. Que tinha o... É Stop! Eu achava do caralho. Stop? Que era? Que era em Greenville. Stop. É, em Greenville que acontecia. Greenville, que eles tinham lá uma colonização inglesa. É, tipo, Greenville é a mesma coisa que Londrina, né? Little London, assim, uma coisinha que... É tipo Vila Verde, né? É tipo fazenda. Aqui tem o Vila Verde ali, cara. Quem quiser conhecer o Greenville de Curitiba, aqui tem o Vila Verde, que é, que sei é lá, meu... Periferia. É punk. Porra, velho. Você chega lá, mano, é... ali é foda. Já apresentei uma peça lá, cara. Peça... Eu dava aula todo final de semana lá. Ô, louco, meu. Ali é foda. Pô, cara, o cara é que punk. Passa por Greenville de Curitiba, tipo, Vila Verde. Vila Verde. O cara pode ir pra Bagdá, cara, lá, que no meio das guerras lá, que não sai ileso, assim. Não, tá louco, não. Vila Verde é foda. Pode morar, hoje, morar no Morro do Dendê também, tranquilamente. Lá, cara, morre mais gente lá do que, sei lá, meu, cara. Não, ali é punk mesmo. Ah, pra quem não conhece, é uma coisinha... Bah, nossa, que cerveja gostosa essa. Patrocinando hoje o nosso programa aqui, Nova Skin. A gente só está aguardando eles mandarem pra gente o contra-cheque. O check-in. De qualquer forma, tá aqui. E também pela Curaçao Blue Beat. Licor de curaçao fino. Sensacional, cara. Parece bebida lá de Greenville, cara. Parece. Saindo um pouco de novela, bom começar lá do... Trás pra frente, um dos apresentadores clássicos que foram aqui foi o Chacrinha, né, cara? Alô, atenção! Alô, Terezinha! Esse a galera treinou, eu tô achando. Fazendinha! Alô, quem é do Vila Verde? Não, nossa, imagina o Chacrinha com esse sotaque de Curitiba. Bolinha. Mesmo. Bolinha. É o clube do Bolinha. É a mesma voz do Chacrinha, né, cara? Você vê que é a mesma voz do Chacrinha, Bolinha. Bolinha. Cara, por que apresentador de televisão, pelo menos o Chacrinha era da Globo? Era Tupi. O Chacrinha, não, ele foi pra Globo, ele era de outro canal. Pô, a Globo tem mania de chamar gordão, né, cara? Tem o Chacrinha, tem o Bolinha, era... Sei lá, vão contratar o Ronaldo Bolinha, daqui a pouco. Tem o Jô. O Jô é o master, né? O que vai ser do Luciano Huck quando ele assumiu o Domingão, cara? Vai virar um... Não, mas ele tá no nariz, né, cara? Carimbó. Não, mas... Não, sério, cara. Pense bem. Olha esse aqui, ó. O André Marques é o Faustão amanhã, cara. É. Não. O próprio. Não é, cara. Preparando ele... Estão preparando pra virar o Faustão, cara. Eu acho que... Veja ele em 95, na Malhação. Ele era magro, velho. Engordaram o desgraçado. Pocotó. Pra virar e colocaram ele no video show, cara. Eu já tinha... Mas eu acho... Eu já ouvi esses dias uma galera falando, assim, que o Luciano Huck já é o cotadaço, assim, tipo, pra assumir o Domingão do Faustão. Quer dizer, o Domingão do Narugdão, né, cara? Não, mas eu acho que devia ser... Eu acho que o André Marques, então, vai ser tipo o Ju. Ah, pode ser. Mas você acha que ele consegue? Vai entrevistar e tal. Coisa e tal. Já tem video show no negócio. É, pode ser isso mesmo. É, tá ok. Pode ser. Não, mas não foi piada. Desculpa. mas eu acho. O trocadalho do Carilhos. Tivemos também seriados, como o próprio Os Trapalhões. Os Trapalhões, era ótimo. Olha, caiu nossa... Televisão, cara. Chaves é um clássico da televisão. Chaves. Todos atentos olhando pra TV. Cara, a gente não falou de umas novelas assim bacana. Maria lá de Bairro é Soy, cara. Maria do Bairro. Cara, que... Aliás, o que o México trouxe pra gente, né? Ou o que a gente foi buscar no México. É. Tem bastante coisa. Cara, eu acho que cara, existe mais nas novelas mexicanas, mais novela com principal com o nome Maria do que Helena do Manuel Carlos. A proporção tá igual, porque olha, Maria do Bairro, Maria... Da Candelária. Maria do Bairro, Maria Sem CEP, sei lá. Maria Sem CEP. Cara, tem uma que o nome é muito estranho, cara. Sei lá, Caleidoscópio de Ilusões. Não, era um outro nome, tipo... Pícara Sonhadora, cara, que medo desse nome. Imagine, cara, Pica era sonhadora. Cara, e agora, não sonha mais, sei lá. Pícara é sonhadora. Como é que é seu nome? Pícara. É isso? Pícara. Pícara é sonhadora. Eu não lembro dessa novela. Calma aí, mas você tá falando Pícara ou Pícara é o teu nome? Tipo, 3,14 mil, é isso, né? Pícara. Sonhadora. Agora... Vai sonhando. Meu Deus do céu. Cara, uma coisa que foi pego, depois vou agradecer o Péssima Ideia, Mas uma coisa que cabe aqui falar é sobre os filmes que passam no SBT. Tipo assim, muito bom. Toda a tradução do filme do SBT é não sei o que da pesada. É, férias do barulho. Não sei o que, muito louco. Muito louco, cara. Vizinhança do barulho, da pesada. É muito foda. Bingo! Pausa. O cão do barulho. Putz, cara, agora você tem que parar. A gente vai ter que comentar exatamente o que a gente vai estar vendo na televisão agora, cara. A gente tá vendo na televisão Ana Maria Braga dando entrevista para Serginho Grossman, cara. Caralho, isso é bom a gente falar disso. E o Vitor vale tudo. Ele que tem 3 filhos com a feiticeira, cara. Com a feiticeira. Cara, será que virar evangélicos. Sei lá, a feiticeira lá não é irmã da Mirella, cara. Caralho. Que é a namorada do Latino. Elas são iguais, né, cara? Bom, tô comparando ela na época que ela usava véu também. Então... Cara, mas eu vou... eu vou dizer alguma coisa pra vocês, confessar uma coisa pra vocês dois aí. Pra Mari que não. Cara, ó, não tem problema. A gente vai continuar sendo seu amigo do mesmo jeito. Pode falar. Independente da opção sexual, cara. Olhando a Ana Maria Braga aqui, eu sei que ela é braga, cara. Ela é braga pra caralho. Mas ela, cara, quando eu era mais piazota, de bosta assim... Eu adorava assistir ela e as piadas do Louro José, cara. Cara, você pegava, né, Maria Braga? Não. Não, tem que ser muito, muito corajoso, eu não sou corajoso. Não, mas ela é uma mulher bonita. Não, mas olha, não é que minha esposa tá aqui não, mas assim, porque assim, com o dinheiro dela, tipo assim, a pessoa muda. É o que você tá falando da Sandy. Se a Sandy fosse que morava no Boqueirão e pegava um ônibus 6:30 da manhã... Eu pegava. Não, pegava, mas assim, não ia ser tudo aquele negócio. Como ela é a artista, então fica aquele negócio. Às vezes, com o dinheiro que ela tem, assim, eu pegava, velho. Sei lá. Ah, deve ser uma porra. Eu pegava primeiro, dar uma porrada no cu do ar, cara. Cara, esse programa. Deve ser uma merda, Aí que eu morri, essa porra, esse planeta, caralho, essa porra. O que mais você vai falar de televisão? Vamos falar de televisão. Cara, eu vou falar uma coisa super atual de televisão. Sem falar das antiguidades. Vamos comentar o VMB. Agora, eu lancei agora pra galera jogar o VMB na casa. Você lançou VMB. Pra mim que não assistiu. Não beleza. Assistiu, mas nem viu comentáriozinhos assim. Cara, eu assisti algumas coisas no... É que, YouTube. Não, mas é que falaram que esse daí não foi tão, não teve tanta coisa. Não, eu achei legal, assim, porque, tipo, nesse VMB, o Fresno ganhou 3 categorias, né? 3 ou 4? Sei lá, 4, foram 4. Ah, que daí foram 2 integrantes lá, foram, tipo, da banda modelo lá, a banda dos sonhos, né, meu? Que foi, eu acho que o vocalista e o baixista da Fresno. Aham. É legal porque eu nunca ouvi Fresno, então eu não conheço. Cara, agora fala aquilo lá que você falou aqueles dias aqui no lance. Pois é, né? Não, cara, isso é legal porque assim, eu não ficava muito inteirado dessas bandas, assim, até comecei a gostar muito de uma banda, assim. Até porque eu gosto de muitas coisas, assim, tipo, né? Beber, dar uma emagrecida, beber umas coisas sem açúcar. Eu gostaria de beber de ouvir uma banda sem açúcar também. E encontrei a NX0, né? Eu achei bem legal, assim. Mas deu um refresco também, o Refresno. Essa é boa. Um dia como plateia vai funcionar. Um dia. Vocês já estão bêbados, vocês não estão entendendo nada que eu falo. Não, mas é que a gente já ouvi umas 4 vezes. Não, mas, cara, eu gostei do Adnet fazendo, cara, algumas coisas. O Adnet é um cara que promete aí, né, cara? O Marcos Mion tá indo pra Record. Ah, eu acho ele um dos melhores do Brasil, o Adnet. Ele promete o quê? Prometeu o quê pra você? Pra mim, quem promete é político, cara. Desgraçado. Sarney, desgraçado. Obrigado. O cara tá ouvindo? Sarney, você tá ouvindo esse podcast, cara? Além de você votar. Ele tá. Tá, imagina. Ele ouvindo o podcast lá do Lula. Nossa, comendo Lula. Fruto do mar, tá querendo dizer? Fala assim, presidente. Vamos lá então. Apresentadores, a gente já falou de Bolinha. Na Bandeirantes teve também o Raul Gil, né? Raul Gil! Pelo microfone de ouro. Homem! Vai! Aquele cara é não, muito louco, aqui, né? Mas é quase um chacrinha, né, cara? Não, mas o Raul Gil é meio assim, cara. Eu vou pesquisar. Microfone de ouro. Tá tocando telefone aqui, tá tocando telefone aqui. Ele, cara, sempre tem criança no programa dele, né? Às vezes enche o saco, né? A Maísa não saiu dele lá? É a filha, ele teve, pariu a Maísa. Maísa, é verdade, a Maísa. Ele fez uma cesárea. Recebi uma ligação aqui, olha o meu celular aqui tocando, cara, diretamente do... Atendo já ou não atendo? Deixa eu tocar um pouquinho, né? Deixa... Alô, alô, alô, alô, Silvio! Alô. Oi, tá me ouvindo? Alô? Vai, tu, mas eu tô ouvindo, mas vocês estão me ouvindo? Estamos, mas estamos. Estão ouçam, Lombardi? É isso aí, patrão! Mas, Lombardi, você tá resfriado ou tá com a gripe suína? Mas, Lombardi, Lombardi, qual é o tema do programa de hoje? O tema da televisão, cara, você, Silvio, que tem uns 400 anos de televisão, assim, nasceu... Todos, né? Nasceu antes da era do caralho da televisão, assim. A era do caralho, oi, mas que tema bom, mas que tema bom com quatro letras, a era do caralho. Não, mas você não conseguiu, você está fora. Próximo, você faça a pergunta. Mas tá certo, então, mas de Silvio pra Silvio. Oi, tá certo. Silvio por Silvio. Mas tá certo. Continua, mas... Silvio, continua, que caiu a ligação. Hoje o cara derrubou tudo aqui. É, mas o que dá na mistura de um quero-quero com um pica-pau? Oi. Vai, dá um passarinho que você ama. Ai, dá um viado. Passarinho, ô maldito. Mas é um viado. Silvio Santos, né, cara? O cara é fenomenal. Silvio, o cara era gari. O cara era, eu li toda... Ele era camelô, cara. Hã? Gari, um caralho. Ele era... Camelô, o cara já... Tira bebida. Mas o cara vendia lixo ou corria algum lixo? Sei lá. O cara era camelô mesmo e... E aí o cara conseguiu tudo que ele tem hoje... Assim, cara, na raça mesmo. Eu li a biografia dele. O ratinho. Vocês viram que eu li, né? Tanto que eu chamei o cara de gari. Não, mas sério, eu li. É a biografia, mas não decorou. Cacete, sei lá, isso em 1984. Lê Twitter, lê blog dos caras do Péssima Ideia, da galera dos... Não, cara, o Ratinho também é um cara bacana, assim, tipo, Ratinho. Do que ele conquistou. Não é um programa que me apetece aqui, tá ligado? Posso falando... contar uma curiosidade? Mas o Ratinho, ele é um cara batalhador, velho. O Ratinho, ele morou muito tempo aqui no Paraná. E Jandado. a madrinha dele, ela é madrinha da minha irmã. Olha, sabia? Só, nós, cara. Um grau de parentesco. Pseudo parentesco. Então, cara, então me responda, quem é o Sombra, cara? Não sei. Detalhe, gente, eu descobri uma coisa que hoje desvendou uma... Ok, Ratinho. Quem que é esse cara, né? mas teve a Mari, que é a esposa do Márcio, hoje ela revelou uma coisa sensacional. Ah, é? Ela revelou que ela conhece o Lombardi, cara. Ah, é? Ela conhece mesmo. Conhece mesmo. Você conhece, Mari? Você conhece? Então onde que você conhece o Lombardi? Do trem. Mas que trem, Mari? Participação. Ele pega muito trem em Santo André pra ir gravar. Repete. O Lombardi vai de trem pro SBT. Ele não vai de van, não vai de carro. Lado a lado com o Silvio Santos e pega o trenzão. Tá certo. Mas é que eu quero ir com as bolsas das lojas Tabacami. Nossa. Foi horrível essa imitação, né? Não, cara, tá parecendo, sei lá, o meio Clodovil com a Marília Gabriela junto com a asma. Ícones da televisão. Xuxa. Não, ícones do inferno. Passa, passa. Passa. Próximo. Passa, passo, passo. Passa, repassa. Torta na cara. Cara, a Xuxa é legal, né, cara? Bacana. Mas eu prefiro a Sasha. Sei lá. Que foi alfabetizada em inglês. Em inglês e tal. Ah, eu acho que ela foi em aramaico, cara. Por que ela escreveu... estamos gravando uma cena? Uma cena. Ah, porque eu acho que ela tava... Lembrando do pai. Do pai, é uma coisa... Alguém falou isso no Twitter, cara. Quem foi, não sei. Faz muito tempo. Mas vai... O Twitter é ruim, que você consegue captar coisas boas, mas precisa você lembrar quem cara, falou. Mas vai saber se o cara tá sendo original também, né, cara? Às vezes ele copiou então... de alguém. By Twitter. Neste momento estamos vendo Altas Horas, a entrevista de Serginho Groisman com Laura Pausini. A mulher com o maior nariz da Itália. Música italiana. Nossa, mas eu amava essa mulher, eu amo essa mulher, cara. Putz, não, nem vou falar senão... Gente, se vocês querem seguir ela no Twitter, é arroba Pausini, né? Não é? Cara, não sei porque eu tô rindo, mas tô rindo. Mas eu tô rindo, laringologista. Vem cá, cara, eu acho que eles estão... Que cenário é esse, sei lá, a Unicamp? Parece mesmo. Os caras estão gravando na Unicamp. Pior sei lá, pegaram a sala da biblioteca ali. Cara, olha aqueles prédios que são feitos ali na frente do Teatro Positivo, cara. Olha ali, ó. Aqueles novos é ali. E ali tem um cara, lago. Gente, a gente promete nunca mais gravar bebendo. Sim. Aliás, só... pelo contrário, só gravar bebendo. Só gravar bebendo. Mas então vamos finalizando coisas assim. Bom, a gente falou de novela, a gente falou de seriados, falou dos principais novela, apresentadores. Seriado. É... Principais apresentadores. É claro que a gente não falou de tudo. tem muita coisa, tipo, um tema só, era só reality show, só seriados, etc, o caralho. Só que tem muita coisa muito pra falar de TV. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o TV 2. TV 2, ótimo, nós vamos gravar tá ótimo. O programa 2 sobre TV, a gente comentou meio por cima. Sim, a gente está falando... Sem roteiro ainda, mas aqui o próximo programa a gente vai vir organizado. O próximo programa a gente vem organizado, mas sim. Não necessariamente vai ser televisão. Não vai ser televisão. A gente vai definir outro tema aqui, mas televisão 2 vai rolar. Vamos definir um tema para o próximo programa, pode ser o quê? Eu tinha falado... A gente vai falar, vamos falar especificamente de... Famosos mortos. Pois é, celebridades mortas. Ou seja, que não estão entre nós. Vamos pegar, fazer uma coletânea de celebridades mortas e apresentá-las ao público. Apresentar, vamos tentar fazer uma conexão via Skype com o nosso Zacharias. É, o nosso o porteiro de é isso plantão. Aí, Zacharias vai apresentar pra gente as celebridades mais importantes do céu. Boa, e outras coisas assim, como acho que é legal falar também, o que, que tem no céu? Se é que ele tá no céu, né, cara? Eu acho que ele foi pro céu, cara, de tão bonzinho que ele era, cara. Eu amava o Zacharias, eu amo o Zacharias. Não, o Zacharias era bom. Cara, você ama o Zacharias ou a Laura Pausini? Você decide, não, cara. Não, o Zacharias, cara. Primeiramente, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. É isso. Isso aí, galera. Vamos ter a televisão 2, então. Agora, pra você que tá ouvindo, um momento sensacional. Um momento de agradecimento. Um momento que nós devemos retratar junto ao nosso público o quanto ele é importante para nós. Obrigado. Só que assim, gente, claro, a gente não vai, claro. Cara, com essa voz, faz com essa voz aquele negócio do o pica-pau descendo as cataratas, com essa voz que você acabou de fazer. Uhum. Pica-pau. É, casando jacaré. Cara, era ótimo, adorava quando o cara narrava isso. Era cara do jacaré. Muito pica-pau descendo as cataratas. Cara, muito bom. Mas vamos lá falando. Vamos falar um dia só sobre vídeos do YouTube, cara. Que eu acho que então, é sensacional. Um dos temas que tá aí pros próximos é a internet, né? A gente pode falar internet. Não, YouTube, mandem vocês pelo Twitter, por favor, temas que vocês gostariam de ouvir aqui. Twitter pelo Blogspot. Não esqueça de votar, cara. É um voto por IP, então é um voto selecionado. Você que vota, você é o único pra nós. Gente, e lembrando que não precisa digitar mais Blogspot. Agora só poderir.com, ele já direciona direto. Poderir.com e vote Ninóis. Ninóis. Agora vamos fazer, como a gente não tá de brincadeira, vamos fazer um momento sensacional. Porque dúvida por quê, né? Um voto é IP. Um voto é IP. Não, música, maestro. Vamos lá, música. Eu gostaria de mandar um salmo para o Afonso Cotas, Helder Costa, Grupo Sunga, toda a galera do Péssima Ideia, Felipe Ramache do Péssima Ideia, o Caio do Péssima Ideia, da César, Daniel, um salmo. Marco Zênio, Batata, Vitor Hugo, grande homem, Stephanie, me leve no seu Fox, Absoluta, Rafael Oliveira, tamo junto, Podiola, Lucas Amorim, você é o cara, as pupilas do senhor reitor, isso é fantástico. Fantástico, príncipe negro de todos os sacrilégios. E agora com vocês, pra acabar o programa, o entrevistado. De 2 meses atrás. 2 anos atrás. Quando esteve em Curitiba com o espetáculo stand-up no fim do mundo. Vitor Vargas, Carolina Triggs e Luizinho Beltrame. No... Come on! Momento gozar. Estamos aqui hoje entrevistando o elenco do show Stand Up no Fim do Mundo. Vitor Vargas, Carolina Triggs e Luizinho Beltrame. Tudo bem? Tudo bem, cara. E você, tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Você? Joia, tudo bem. Eu tô ótimo. Muito bem, muito bem. Tá sempre ótimo. Luizinho bem com a vida, comeu uma pata de elefante. Isso aí. As costumelas. Piadas internas aqui, vamos lá. Queria perguntar pro Vitor Vargas, então, como foi começar a fazer stand-up em troca de cerveja, uma porção de provolone, e agora tá fazendo sucesso rodando o Brasil com a peça agora, do stand-up? corrigindo, era provolone à milanesa, né? Porque provolone só não tem gordura trans suficiente pra me fazer rir. E o provolone à milanesa já me dá anima bastante, né? O ruim é que deixa minha boca brilhosa. Mas na realidade tem uma coisa, vocês estão perguntando isso? E tem uma história muito verdadeira, você quer que eu segure pra você não ficar? História muito verdadeira. Eu e a Carol, começo de carreira é foda, né? A gente tá aí lutando contra o tempo, né? A favor de comida. E a gente fez um show em troca de pizza e cerveja. Não, a gente fez uma temporada em troca de janta. É verdade. Isso também é verdade. E a gente foi fazer um evento, uma pizzada, e eu falei, ah, quanto é o cachê? Não, não. É legal, galera, é uma pizzada, mas vocês estão tranquilos, à vontade, lá pode comer o que quiser. A gente e cerveja. Não, cerveja também liberado. Caraca, a gente ficou muito louco no evento, muito bom. O show foi uma bosta. A gente vai muito bem quando a gente bebe bastante, o nosso show é sempre bacana. Pra gente, né? O último show, o pedestal fechou as pernas. O pedestal fechou as pernas e caiu. Eu falei, pô, esse pedestal bebeu mais que eu. Aí eu joguei o pedestal pra trás, acabou o show, não tinha onde pendurar o microfone. Aí eu joguei o microfone no pedestal. Vitor, como surgiu a ideia do Pondo Pra Fora, disponível em 8 capítulos no YouTube? É, eu sempre pus pra fora, né, tudo que eu tenho vontade. Lá em casa, desde pequeno, a gente fazia corrida dos pelados, inspirado no meu pai e minha mãe. Meu pai sempre corria atrás pelado da minha mãe, assim. Nunca deu muito certo, não conseguiu pegar. E aí o Ponto Pra Fora foi... Eu comecei a escrever uns textos pra sei lá, achei que eu ia virar comediante, não, ainda não sabia. Isso foi ano passado. Na verdade, o Ponto Pra Fora tinha mais capítulos, só que eu tirei 2 que eram muito ruins do ar, era muito ruim. Aí eu tirei os 2 primeiros, na realidade, tirei do ar. Eu tenho um senso crítico, depois de 1 ano achei melhor tirar, que tava pegando mal já. Mas foi meio que de uma hora pra outra. Meu irmão é produtor de conteúdo pra portal, assim, de site e tal, e a gente tava com uns textos. Vamos fazer nesse formato, a gente meio que junto, né? Aí eu roteirizei, ele criou o formato e aí a gente começou a gravar. Os primeiros ele que gravou e depois foi eu sozinho. Quem quiser acessar o Ponto Pra Fora, é no YouTube lá, no meu Orkut tem eles também. É, eu acho que é legal ver, assim, pra ver que qualquer imbecil pode falar coisa engraçada pro mundo todo ouvir. É, como surgiu o convite para o blog no portal da MTV sobre stand-up? Eu tava na Augusta, né? Quem não sabe, Augusta é a rua onde eu me prostituo. E eu tava... Na brincadeira, eu fiz um show, a gente estreou um show no Teatro da Vila, né? Um teatro que tem na Vila Madalena, em São Paulo, que é um bairro dos principais bares, os principais não, de bar de bêbado lá em São Paulo. E a gente foi lá e eu... Então, já tinha gravado uma sériezinha pra MTV, né, e tal, e que nunca foi pro ar. foi um sucesso a série. O cara falou assim, você pode ser bom comediante, mas ator, nunca foi pro ar a série. Eu gravei uma outra lá, um outro episódio de um negócio, e aí os caras foram assistir meu show. O Luizinho parece uma bicha barbuda, velho. Os caras foram assistir meu show lá no Teatro da Vila e gostaram, e a gente tava, tipo, gostaram do nível do show e tal. E a gente tava começando, eles queriam que tava começando e que fosse bacana. Eu não sei porque escolheram a gente, mas acho que era esse o intuito. A gente começou falando de... A Carol escreve comigo uma vez a cada biênio, assim. E a gente escreve... A gente começou a escrever sobre bastidores, agora a gente escreve sobre qualquer merda. É, todo ano bissexto a Carol escreve um texto de 3 linhas, porque a internet tem que ser rápido, né, Carol? Por isso... Porque escreve toda hora no Twitter. Muito bem, aqui pra finalizar então com o Vitor, você acha que boa parte do seu sucesso no stand-up é devido ao seu jeito desbocado de ser? Eu acho que isso é uma calúnia. Eu acho que é uma calúnia. Foda-se também quem tá falando que eu sou desbocado. Pau no cu de quem tá falando isso. E na realidade eu acho assim, eu tenho duas crenças no stand-up e na comédia em geral. Existem só 2 tipos de piada: ruim e boa. Não importa se é suja, se é limpa, se é ingênua, tem piada ruim e piada boa. E a segunda crença minha no stand-up, né, mais no stand-up do que qualquer outro tipo de gênero de humor, é que tem que ser de verdade. Eu sou esse cara, eu sou meio intolerante, assim, eu falo muito palavrão no dia a dia. Então eu não sei, cara, pra mim é tão normal. Uma pessoa que me contou que eu falava foda-se, levantava as 2 mãos do lado da orelha, assim. Aí eu falo qualquer coisa, as caras olhavam pra mim e falavam foda-se, fazia assim com as mãos do lado da orelha, parecia um elefantinho. E aí eu, porra, cara, que porra é essa? Os caras falam, não, você faz isso o tempo inteiro no palco. Aí eu lancei essa moda, tenho fotos assim agora o tempo todo. Depois vocês colocam uma foto assim, tem lá, o Osmar manda pra vocês, o índio. E o nosso Inca Venusiano, que a gente trouxe pra ser produtor. Diretamente do Braz lá, eu tava costurando, era era escravo dos, escravo dos chineses, ele tá fazendo uns Nike, umas camisetas lá. Eu não sei, cara, eu acho que, tipo, na realidade, é porque eu e a Carol, a gente tem um negócio que a gente fala que os comediantes mais novos gostam muito de imitar, né, cara, os quem já tá aí, né, o Rafinha, o Rabin, o Danilo, e a gente não, a gente simplesmente é o que a gente é, e eu acho que isso facilitou pra caramba, assim, a gente trabalhar com stand-up. A galera vê a gente, pô, é Vitor Vaz, né? Os caras às vezes zoam que eu sou o Marcinho Ribeiro, porque a boca suja, mas o estilo de piada é diferente, né? E ele fala de comer gordo. Eu não como gordo. Eu acho que essa é uma grande diferença. Isso aí, agora vamos falar um pouquinho com a Carolina Triggs. Pra quem não sabe, a Carolina nasceu numa cidade chamada Bernardino de Campos. Tá certo? Bernardino de Campos realmente existe ou é mais uma lenda igual ao Acre? Então, Bernardino existe, não é uma lenda, é o lugar onde eu nasci. E é a cidade onde moram meus pais, é uma cidade muito pequena. E aí chegou uma hora que eu precisei sair de lá, né? Porque eu precisava... Porque não cabia mais, sabe? Eu precisava dar, né, gente? Eu precisava, né? Precisava dar. Mundo, né? Aí chegou, eu já tinha dado pro meu pai e pro meu irmão, acabou a cidade, eu precisava sair de lá, né? Então eu vim pra São Paulo e agora tô aqui em Curitiba. Sexo seguro, né? Sexo. É, Carol, você é modelo e atriz. Por que stand-up? Porque ela é ruim nos dois. Uma ordem é atriz e modelo, né? Eu comecei, me formei em teatro. Aí comecei a dar aula e fui ser modelo pra ganhar uns trocos, né? Não é o que eu mais gosto de fazer. E stand-up foi totalmente por acaso. Eu tava nesse meio há uns 5 anos, nunca tive interesse de fazer, nunca me interessei. Só que aí, até hoje não me interessa muito, mas enfim. E aí um amigo meu, né, da época, terminou um grupo e falou de fazer uma noite só de open mic. Organizar uma galera que não fazia ainda, vamos organizar uma noite. E eu não tinha texto, eu não tinha nada, eu falei, eu te ajudo a organizar. Ele falou, não tinha casa também, não tinha comida, te ajudo a organizar. E aí ele falou, faz 3 minutos, só pra fazer de palhaçada, pra galera. Eu falei, faço, vai. Comecei a escrever quando eu vi meu texto, estava dando uns 8 minutos. Fiz meu open mic e aí fiquei fixa na casa. E aí foi quando eu conheci o Vitor e a gente começou um show no Mr. Blues em São Paulo. Ela parecia muito que era open mic no bagulho. Tudo bem, por último aqui, seu sovaco é ruivo? Com certeza. Muito bem, era a resposta básica. Agora falar um pouquinho com o Luizinho Beltrame. Luizinho, né? Parece que você é íntimo do cara, o Luizinho. Vamos lá. Na verdade, eu vi que você faz eventos corporativos também com humor. É diferente o público do evento corporativo de uma plateia de stand-up? São seres humanos, igualmente, assim, tipo, é bacana, é legal. Tem dois pulmões, eles respiram, tem dois olhos. A diferença é que lá você pode ser engraçadinho, no show você tem que convencer, né? No show as pessoas estão pra rir, né? Então a gente tem que fazer o máximo e fazer de coração. Esse que é o esquema. A gente viu na sua peça que você tem bastantes personagens. Quantos personagens você tem? Eu tenho alguns personagens, tem uns, em produção tem uns 4. Tenho, assim, ao todo uns 10 personagens. Mas que estão atuando mesmo, assim, são 5. Conte-nos como surgiu a ideia de montar o stand-up no fim do mundo. Foi um grande convite de um cara, um comediante, o Vitor Vargas. Ele chegou pra mim e falou assim, Luizinho, quer fazer um show diferente? Eu falei, quero. Então venha comigo. Foi só isso. Daí a gente sentou, conversou, daí foi muito interessante, que a primeira vez que eu apresentei no fim do mundo, no bar lá, eu cheguei todo querendo fazer a mesma coisa que eu fazia no evento. Daí foi o vácuo, né? Eu falava e o grilo rolava só. Só tinha milho. Milho. Daí eu fui pro camarim. Eu não queria mais sair, né? Camarim não. Na verdade, foi o banheiro de deficiente onde eu me troco até hoje. Cheguei lá, daí o Vitor Vargas chegou pra mim e falou assim, e aí, velho? Você tá aqui? Você quer fazer? Começou a mexer comigo, mas eu não queria mais sair, né? Na verdade, eu não iria sair mais. Daí ele virou pra mim e falou assim, e aí, meu? Te chamei pra fazer um trampo... Da hora, te chamei porque eu acredito no seu trampo. E aí? Você vai fazer o quê? Saí e fiz o Caipira, que na verdade eu não iria fazer, mas acabei fazendo e estamos aí. Adorei e não consigo mais parar de fazer stand-up. Legal. Muito bem, agora só pra finalizar então, queria o pessoal deixar seu contato. Sites, blogs, twitters, MySpaces e afins. Por favor. Eu não tenho MySpace. É muito difícil mexer naquela bosta. Tudo bem que o cara ficou milionário, mas não tem essa porra. Eu tenho Orkut, é Vitor Vargas. Só Vitor Vargas colocou lá, sou eu, maluco. Você põe no Google Vitor Vargas, tirando o primeiro negócio, não sou eu, que é um desgraçado, comprou o domínio vitorvargas.com.br. Os outros nove sou eu, Flickr, que é meu book, meu blog e tal. Meu blog é mtv.com.br/standuplosers. E meu Twitter, eu tenho um pouquinho mais que Luizinho no Twitter. Eu tenho, o meu é Vitor Standup. Vitor Standup é meu Twitter, é isso aí. E tem o blog, já falei meu blog. E tem também, não, tem também o Twitter do Standup no Fim do Mundo, que é Standapocalipse. Nossa, que Standapocalipse. É o fim do mundo, você não sabe que é apocalipse. Mas é difícil de escrever, cara. É, você estudou em Bernardino. A educação de base é uma beleza. É isso. Tem uma melancia. Tá, e uma manga. Foda-se, não tem duas melancias na cidade. Puta sacada, faz essa no palco, Vitor. Meu, puta sacada, faz essa. É, o meu Orkut é Carolina Triguis. Meu Twitter também, Carolina Triguis. E no Google você digita Carolina Triguis, aparece uma raça de pato canadense primeiro, é verdade. É verdinho. E depois tem meu vídeo no YouTube, né? Carolina Triguis também. É verdade, a gente tem um canal no UOL. A gente tem um canal no UOL que é a Abóbora TV, que é a produtora de vídeos nossos, produto dos nossos shows também. Que é no UOL Mais, né? Que é mais.uol.com.br/AbóboraTV. Lá tem vídeo meu, da Carol, do Nhozinho, que é um personagem do Luizinho. É, tem o nosso Pondo pra Fora, não, 2 contra 1, que é um formato de entrevista que a gente criou e tal, que é bem bacana, é nesse canal do Abóbora TV, no UOL Mais. É, eu tenho um site www.littlelu.com.br, bem bacana, onde mostra um pouquinho do meu trabalho. Tem o Twitter também, que tá bombando. Quanto? Eu acho que hoje eu tô com 45, 46, tá hoje. Mas não sei. Hoje, 65? Aê! Que louco, mano! Eu me inscrevi, velho, que eu fiquei feliz. Agora, o meu Twitter é Luizinho Online, ok? Então, é isso aí. É, tem o Orkut. Acho que é Luiz Henrique de Marco Beltrame, meu Orkut. Você nem aceitou ainda naquilo? Você vai falar o que é? É, beleza. Então, é isso aí, galera. É nóis. Só, galera, essa foi mais uma entrevista para o Pode Rir com a galera do Stand Up no Fim do Mundo. Até a próxima. Foi! Valeu, um abraço. Valeu, abraço e até a semana que vem. Bom dia, boa tarde, conforme a ocasião. Acabou o programa nesse dia.